Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Sr. Padre Flávio Martins, responsável pela catequese na Diocese do Algarve. Este ano vai ocorrer o Sínodo dos Bispos em Roma sobre a nova evangelização. Como a evangelização passa pela catequese, procuramos um dos responsáveis pela catequese de uma das dioceses do país para nos falar da catequese de jovens e adultos, bem como do que pensa sobre o novo Sínodo dos Bispos. Sr. Padre Flávio Martins, como responsável pela catequese na Diocese do Algarve, portanto, vamos conversar sobre catequese. Mas antes gostava que me falasse um pouco de si e da sua juventude. Como é que descobriu a vocação para sacerdote? Mas bom dia não é? A todo o auditório desta rádio. Como descobrimos, a gente nunca descobre, ou seja, não é assim um ponto-chave, vamos descobrindo ao longo da nossa caminhada. Mas acima de tudo, fui descobrindo através da comunidade paroquial, do meu pároco, não é? Na sua postura, na sua atitude, na sua disponibilidade sempre em servir a comunidade e também através das comunidades neocatecumenais, com as quais também fui crescendo a nível espiritual e também na minha disponibilidade e na minha resposta a Deus. Foi assim um pouco que eu fui descobrindo a minha vocação, ou melhor, a vocação que Deus tinha já escolhido para mim e acima de tudo também sublinhar aqui o facto do papel do grupo de acólitos, a partir do qual e no qual fez estar mais próximo até da Eucaristia, daquilo que é, no fundo, também a espiritualidade de todo o sacerdote. Mas penso que tenham sido estas as linhas orientadoras. O Padre Flávio Martins, portanto, foi também acólito, não é? Sim, sim, sim. Durante vários anos. Sim, sim. A paróquia de Nossa Senhora das Torres, muito forte. Sendo que a vocação foi a coisa melhor que podia ter acontecido, ou não? Eu penso que sim. Neste momento, apesar das vicissitudes por que todos nós passamos, sim. Sinto-me feliz, posso dizer que estou feliz naquilo que faço, naquilo que realizo. É um caminho para ser feliz, não é? Portanto, quando se vive bem a vocação, sim. Eu penso que é a forma como podemos viver melhor a felicidade. Ser feliz, no fundo, ser vocacionado é ser feliz, não é? Seja no matrimónio, seja no sacerdotal. Eu penso que nós seremos felizes se, de facto, vivermos aquela que é a vocação de Deus para nós. Se vivermos bem. Exatamente, exatamente. Se respondermos a essa que é a nossa vocação. Aliás, eu costumo dizer, e já não é a primeira vez que eu digo isto, o meu pároco costuma dizer... Pronto, que não inveja os casais, porque se sente muitíssimo feliz na vocação como sacerdote. E eu costumo dizer a brincar, e eu também não invejo assim, porque também me sinto muito bem na situação em que estou. Ainda bem, ainda bem. Para os dois. Sendo a vocação para um caminho, ou, portanto, sendo a vocação um caminho para ser feliz, porque haverá tão poucas vocações? Bom, isso certamente será um problema complexo que eu não tenho a solução aqui debaixo da manga, como podemos pensar. Poderei apresentar algumas duas ou três aspectos que eu julgo podem ser a causa, na minha perspectiva e na minha opinião pessoal, da falta de vocações. Primeiro, eu considero que é necessário continuar a pedir ao Senhor. E que é importante que todos nós, povo de Deus, tenhamos presente sempre aquele pedido que Jesus faz no Evangelho. Pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a sua Messe. E a partir daqui, eu também devo viver um pouco na confiança e nesta certeza de saber que Deus sabe aquilo que faz falta à sua Igreja. Ou seja, não me deixar dominar com uma ansiedade muito profunda porque falta vocações, porque faltam padres. Não. Eu devo olhar e dizer, se faltam, eu preciso de rezar. Mas também ao rezar e dizer, pronto, mas o Senhor sabe aquelas que são necessárias para a vida da sua Igreja. Este é um aspecto. O segundo, penso também porque... cada vez mais os jovens comprometem-se mais tarde. E também porque faltam também famílias na Igreja. E quando as famílias, que estando na Igreja, não cultivam no seu jardim as suas flores para que possam ter uma certa... ou possam estar predispostos a escutar um outro apelo a uma outra vida, pois aí faltam-nos certamente jovens que deem a resposta. Penso que a catequese, a família... e toda a comunidade paroquial deve ter este aspecto muito presente na sua vida e na sua missão, de despertar os jovens para esta que é também uma vocação e para este que também é um caminho de felicidade, como nós há pouco dizíamos. Acho que a família tem de facto uma influência grande. Agora, o problema é que muitas vezes a família não está convencida do bem que teria se tivesse um sacerdote na família, não é? Porque realmente acho que seria a maior graça dessa família. Agora, muitas vezes as famílias não vêem nesse aspecto e também noutro. Muitas vezes o que acontece hoje nos tempos que passam é que a família tem poucos filhos. E se calhar é mais difícil também. Isso, essa é uma das conjecturas também atuais da nossa vida. Ou seja, se as famílias não têm filhos, logo todos nós nos tornamos mais egoístas. E ser vocacionado é, acima de tudo, ter a atitude disponível e de servir o Senhor. Como eu posso servir o Senhor se não estou disponível para? Sr. Padre Flávio, como é que reagiram as pessoas, todas aquelas pessoas lá em casa, portanto a família e também os conhecidos, quando souberam que tinha vontade de ir para o seminário? Bom, tendo em conta o auditório desta rádio, não é, que é no norte, centro-norte do país, isto nos ouviu um bocadinho diferente. Os meus pais não eram praticantes, praticamente. Eu era o único da família que estava na igreja. O meu pai não reagiu, não é? Simplesmente fez silêncio. A minha mãe reagiu, chorou bastante, pronto. Mas hoje, os meus irmãos, pois eram novos, também não entenderam muito bem, porque eu sou o mais velho da família, mas hoje vejo como os meus pais são muito felizes, tendo um filho sacerdote. Hoje compreendem o passo que dei. E pronto, e basicamente foi assim a atitude deles. Outra família que tinha também mais próxima, daqueles que cuidaram de mim quando era mais novo, com quem ficava, acolheram muito bem, porque estavam dentro da igreja, não é através deles é que eu estava na igreja. Os outros foram compreendendo aos poucos, foram compreendendo a pouco e pouco como é que foi isto de dizer sim, deixar tudo para trás e seguir Jesus Cristo. É uma situação que não é muito frequente, mas que acontece. No Sul acontece muito. Eu há anos tive, tanto nesta rádio, um sacerdote que hoje está em Penacova. E ele também dizia, portanto, olha, os meus pais, os meus irmãos, e nós éramos 8 ou 9 filhos, e portanto, só eu praticava. Mas pronto, o nosso Senhor lá tem os seus desígnios. Ora bem. É isso mesmo. E hoje os meus pais estão praticantes, ou seja, estão na comunidade, fazem parte da comunidade. Qual foi o sentimento ao sentir-se ordenado, portanto, ministro de Deus, para poder fazer coisas extraordinárias no campo espiritual? Coisas que os leigos não podem fazer, mas que precisam? E, portanto, de que têm a necessidade? Sentiu, portanto, ao ser ordenado, sentiu assim algum sentimento especial? Eu digo isto porque aqui há tempos ouvi a Bento XVI dizer o seguinte, e eu vou até citar: o dia da minha ordenação foi o mais importante da minha vida. Descobri o que o sacerdote significa para as pessoas e contou o seguinte: havia muita gente que eu não conhecia, mas eu vi naquelas pessoas a esperança que depositavam, não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação, pela força do sacramento que tinha acabado de receber. Eu acho isto muito bonito. E por isso é que eu lhe coloquei a questão. Sim, eu lembro o dia da minha ordenação, foi certamente, e é o dia mais feliz da minha vida. Lembro-me desse, sei que estava uma igreja repleta, porque éramos 3 que íamos ser ordenados, 2 padres e 1 diácono, mas no fundo, agora olhando para trás um pouco, se calhar a presença de toda aquela gente não era tanto pela nossa pessoa em si, mas por aquilo que íamos celebrar, ou seja, a entrega, a consagração de 2 pessoas para o serviço de um povo. Eu olho para o sacerdote como alguém que sai do povo, chamado por Deus para servir esse mesmo povo, para estar totalmente entregue ao seu serviço. Por isso eu costumo dizer que o meu tempo é o tempo das pessoas, ou seja, o meu tempo foi consagrado a Deus para que as pessoas o possam usar. E lembro-me das palavras que disse no final dessa Eucaristia, porque o bispo da nossa diocese, o Sr. Dom Manuel, pede sempre que os novos sacerdotes, o neo sacerdote, digam uma palavra. E lembro que eu, a minha atitude, o meu sentimento naquele dia, era um sentimento de gratidão para com Deus e para com toda aquela assembleia. E por isso eu disse, não me chegarão os dias da minha vida para poder bendizer o Senhor por isto. Ou seja, este dom é, acima de tudo, algo que nos vem do Senhor. E por isso o meu sentimento foi de gratidão, mas também partilharia isso com o Papa Bento XVI, se ele me permitisse, de ser um sinal, não por nós, mas por aquele sacramento que a Igreja vivia e por aquela graça que era possibilitada à Igreja nesse dia, 11 de maio de 2008. A celebrar a primeira missa foi uma sensação diferente do que a celebrar hoje, ou não? Foi, mais nervoso, mais, sei lá, toda a vida vi celebrar, não é? E naquele dia, 15 dias depois da minha ordenação, porque o meu colega celebrou 8 dias após a ordenação, eu celebrei só 15 dias, ou seja, eu levei 15 dias esperando aquele dia, foi... Não é diferente, não é? Mas vivemos com outra intensidade às vezes. a vida agora, pastoral. Agora corre o risco de se entrar mais na rotina, não é? Sim. Portanto, sim. Naquele momento, portanto, é um caso. Naquele momento é a primeira, é como primeira, costumamos dizer, não é? É uma grande. Fazer um milagre. E há uma grande expectativa, como é que é, como é que não é, tudo isso. É diferente. Hoje eu diria que o risco que corremos é que, imbuídos na ação pastoral, às vezes não é que nós não acreditemos no que celebramos, antes pelo contrário, mas é que parece que passa e não nos apercebemos. Eu tenho sempre uma... Quem me conhece ou quem vai conhecer as missas que eu celebro, apercebe-me que eu, assim, às vezes corro, não é? Tem outros momentos que eu vou muito mais devagar. Ou seja, não é tanto porque era... Primeiro para significar as palavras, mas acima de tudo para me ajudar a mim a viver aquele momento. Acho que é preciso travar, é preciso parar e naquele momento é só para Deus. Mas penso que tanto a primeira como as que continuam a celebrar agora são importantes. Por isso eu lembro sempre, antes de entrar para a Eucaristia, o que dizia a Madre Teresa de Calcutá. Celebra esta missa, eu não sei citar muito bem, mas é mais ou menos isso. Celebra esta missa como se fosse a tua primeira missa, a tua única missa e a tua última missa. Ou seja, e é isso que procuro fazer em cada Eucaristia que celebro. Aliás, eu vejo isso nas poucas celebrações a que tenho participado. Portanto, eu vejo, nomeadamente até na consagração. O seu padre Flávio, portanto, no momento da consagração, acho que pronto, que sente, concentra-se muito portanto, na Sagrada Hóstia, no cálice. Sim, pela importância que é, aquilo que significa, e acima de tudo para me ajudar a estar em comunhão, ou seja, aquilo que nos diziam na ordenação, o ritual, para que a nossa vida, de facto, seja uma outra Eucaristia também. Em tempos ouvi um colega seu dizer o seguinte... Ser padre é uma construção diária. É da mesma opinião ou não? Sim, nós vamos sendo padres a pouco e pouco. É. Tal como a conversão, é diária, a pouco e pouco. Pois eu penso que, sei lá, mas isso acontece com todos nós, com os leigos também, com os catequistas. Portanto, isto tem que ser uma construção diária. Mas se não for uma construção diária... Não, porque nós não temos na ordenação, não está um clique, não é? Porque continuamos a caminhar. Eu penso que o ser padre é um ministério no meio da comunidade cristã. No fundo, todos nós somos chamados a caminhar, a estar em caminho. Ser cristão é estar em caminho. Ora, sendo padre, acima de tudo, eu sou cristão também. E ser cristão, sendo padre, implica que eu tenho que caminhar duplamente, não é? E procurar chegar àquilo que, no fundo, é o objetivo e não o ser padre não é o fim. O ser padre é um meio. É um meio. Uma forma de lá chegar também. Como sendo leigo, também se chega à santidade e à felicidade. Eu penso que acima de tudo, é isso. Esse lado bom que preenche a vida ao nascer só muda de tom. Se hesitarmos a escolher esse teu olhar que brilha ao longe mais que o sol é o inspirar das nuvens da rebol. Esse lado bom da vida que acompanha o viver é o sonho à deriva, desejando amanhecer. Eu sei de cor o meu sonhar e sei de cor o alvorar. Esse lado bom que tens no mundo ao acordar é o nosso dom, que de aconchego vem chamar esse teu sorrir, que vem do sopro do coração, é o consentir das ondas de emoção. Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o seu padre Flávio Martins, responsável pela catequese na Diocese do Algarve. Este ano vai ocorrer o Sínodo dos Bispos em Roma sobre a nova evangelização. Como a evangelização passa pela catequese, procuramos um dos responsáveis pela catequese de uma das dioceses do país para nos falar da catequese de jovens e adultos, bem como do que pensa sobre o novo Sínodo dos Bispos. Se o tempo se proporcionar, se houver tempo, falaremos também ainda sobre o Encontro Mundial das Famílias. Sr. Padre Flávio, vamos ter o Sínodo dos Bispos em Roma sobre a nova evangelização. Como responsável pela catequese da Diocese do Algarve, pergunto, quem estará mais necessitado desta nova evangelização, os jovens ou os adultos? Eu penso que todos. Eu penso que, acima de tudo, falar de nova evangelização, há que falar de uma reevangelização. Eu colocaria essa designação de que a Santa Sé deu este sínodo, que vai reunir os bispos entre momentos. Eu penso que, acima de tudo, há que evangelizar aqueles que não estão evangelizados, mas também reevangelizar aqueles que já foram evangelizados. E penso que a evangelização não é nova. Poderá ser nova nas formas, nos meios. Mas eu acho que aquilo que devemos sempre usar para evangelizar é novo sempre, atenção. É sempre uma novidade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso há que ser novo para quem já está dentro e também para aqueles que ainda não conhecem este Senhor, não conhecem este Evangelho. E penso que todos nós, toda a humanidade, desde os jovens aos adultos, estão necessitados de evangelização e de reevangelização. E o futuro da Igreja, eu creio que passa por aí. O futuro da Igreja, eu penso que passará novamente por ir como as comunidades primitivas, ou seja, por evangelizar, não só por formas de devoção espiritual, de religiosidade popular, mas passa acima de tudo pelo testemunho do Evangelho. Eu penso que passa por aí a vida de toda a nossa Igreja. E eu sei que o Padre Flávio Martins esteve agora há poucos dias em Madrid num congresso sobre a família. Não sei de que é que trataram, mas possivelmente também terá um pouco a ver com o Congresso Mundial, o certo Congresso Mundial das Famílias, que se vai realizar em Milão, creio que de 30 de maio a 3 de junho, ou qualquer coisa assim. E o Santo Padre, de facto, falava através das famílias. E eu penso que, de facto, é uma necessidade. Porque ele dizia, portanto, em relação à nova evangelização, algo parecido com isto. É importante que a Igreja Doméstica, de facto, desperte para esta realidade. E eu penso que isto pode passar, de facto, por aí. Porque tem que ser a família também, com os filhos, com a restante família, portanto, a despertar e a evangelizar. Porque se não for assim, eu penso que isto vai ser complicado. Mas agora aproveito para lhe perguntar. Então, e em Madrid? Trataram alguma coisa? Em Madrid não foi um congresso, foi um encontro europeu de famílias também, promovido pela Diocese, o Cardeal Rocco. Constou unicamente de estarmos lá no encontro, da oração, assim, e de rezar a Eucaristia, e do testemunho de algumas famílias. Eu penso que, só queria sublinhar este aspecto, penso que, acima de tudo, o que é necessário hoje na Igreja é dar o testemunho da família. Testemunhar a família é testemunhar a vida. E eu penso que hoje a sociedade olha para a família, mas não vê nela fonte de vida. Porque a própria sociedade está como que a sufocar a própria família. Não a deixa viver como família. E ao sufocar a família, cá estávamos que ir outra vez no aspecto da vocação, ao sufocar a família não a permite transmitir a vida. E se hoje na própria Igreja falta esta vivacidade, é porque as próprias famílias não conseguem viver na sua própria casa. E claro, por isso este volte-face que o Papa constantemente procura, que olhemos e atendemos às famílias, porque é necessário. Porque a família é a célula de toda a sociedade e também é a célula da própria vida da Igreja. Fechando a família, não é? Então acaba por se fechar a vida, acaba por se fechar o homem. E daí que é importante sublinhar novamente e chamar a atenção e recordar a importância da família na vida da fé. Quer na transmissão da fé aos filhos, quer na sua vida testemunhal também do Evangelho. Penso que será importante e que é importante regressar, e foi exatamente isso que se tratou em Madrid, e certamente será isso que se irá tratar em Milão em maio próximo, porque no fundo é contrariar um pouco a tendência da sociedade em que vivemos hoje, que é uma sociedade totalmente voltada contra a família e não em prol da família. Esta nova evangelização, creio que era mesmo necessária, não é? Eu creio que a nova evangelização não tem um povo nem um continente como destinatário. Ou será que ela está mais virada para esta Europa? O que é que lhe parece? Eu penso que hoje a Europa necessita de ser reevangelizada novamente, não é? Já foi evangelizada e precisaria ser reevangelizada. Mas a evangelização não tem fronteiras. A evangelização não se refere só aos países, como se pensava, não é, na missão ad gentes, aos países de África, da América Latina ou da Ásia. Não, hoje toda a Igreja está necessitada de ser reevangelizada, de evangelizar, como acima de tudo, lembrar-se desta dimensão da evangelização, que eu penso que é importante. Porque hoje está muito presente a dimensão ministerial e caritativa da Igreja, mas esquecendo exatamente também da sua característica, que é de missionária. A Igreja é missionária sempre. Ser missionária é levar o Evangelho. Então acho que é necessário regressar novamente a esta dimensão também da vida da Igreja, de se tornar ela própria evangelizadora e evangelizada. Não há dúvida nenhuma que esta evangelização, creio que não será só para... não só para a massa, desculpe que diga assim, mas também para o fermento. Quer dizer, no fundo isto será para toda a gente, não é? Por isso é que eu estava a dividir. A evangelização será para a massa, mas também é preciso reevangelizar o fermento. Exatamente. Porque se o fermento está lá no meio da massa, mas não faz o seu trabalho, deixa de ser fermento. Precisamente, é isso mesmo. Eu lembro de um padre dizer em Lisboa uma vez num encontro, dizia, em conversa assim informal connosco, dizia assim: se juntarmos um budista e um católico numa sala a rezar, passado 15 minutos o católico reza como o budista. Ou seja, se colocarmos o fermento no meio do mundo, que é a massa, passado uns tempos o fermento está como a massa. E devia ser o contrário, não? Ou seja, devia-se procurar que o fermento fizesse o seu trabalho, e isso muitas vezes não acontece. Vou citar aqui um cardeal brasileiro, que é o cardeal da Congregação para o Clero, que diz: a catequese não pode ser só destinada às crianças e adolescentes, mas tem que ser para todos, de forma progressiva e permanente, um verdadeiro itinerário que nos deve acompanhar para toda a vida. No fundo, isto é um pouco o que nós temos vindo a comentar. No fundo, a evangelização é isto mesmo. Esta evangelização, ou a evangelização, tem que ser para todos, para os mais novos, para os mais velhos, e só assim é que isto poderá funcionar. Sim, eu penso, e sou da opinião, que nós andamos a gastar muito na Igreja, e gastamos muito, e ainda bem que o fazemos, na catequese de infância e adolescência. Mas é necessário hoje regressar também aos adultos. Quando nós, para conseguirmos ter as crianças connosco, os jovens, é necessário primeiro ter os adultos. Não conseguimos chegar aos adultos só pelas crianças. Então há a necessidade de voltar, de implementar a catequese de adultos. Por acaso também sou responsável na diocese. E vejo que esta é uma grande necessidade, ou seja, é tempo também de regressar à catequese de adultos, ou seja, chamar, convocar os adultos, levá-los à conversão, para que eles, depois da descoberta de Jesus Cristo, poderem levar os seus filhos também a descobrir esse mesmo Jesus Cristo. E não o contrário, que leva muito mais tempo e dá mais trabalho. E não sei se darão os frutos que nós andamos à procura. Eu penso que, acima de tudo, é voltarmos para as crianças, sim, continuar a apostar nelas, sim, mas também não deixar esmorecer e não deixar fugir os adultos. Procurá-los também, acolhê-los e trabalhar também com eles e evangelizá-los também. Penso que a catequese tem estas duas facetas, e as quais devem ser trabalhadas, porque ela e poderá ser aquela máquina, deixa que diga assim, que pode impulsionar, né, a dimensão missionária da Igreja. De facto, é a máquina da frente, porque é aquela que tem mais contacto com físico e humano, diário, concreto, com as pessoas que envolvem a paróquia. Pois, eu chego às vezes a pensar que, de facto, a evangelização dos mais velhos, pois, se calhar, é mais importante, até em relação em relação ao que está a dizer. Porque, quer dizer, se os pais não tiverem, não podem transmitir aos filhos. E por muita vontade que tenha a Igreja, por muita vontade que tenham os catequistas, quer dizer, se os pais os deixam ir, ou se depois em casa não ajudam, não colaboram, quer dizer, eu penso que... e não vamos lá. Essa lá vamos sempre. Leva sempre um pouco mais de tempo e mais de trabalho. Essa é uma das coisas que os catequistas constantemente alertam, é que uma coisa é aquilo que nós ensinamos na igreja, na paróquia, na catequese, e outra coisa depois é aquilo que eles ouvem em casa. Se os pais não frequentam, se não são gente consciente da sua fé, por muito que nós trabalhemos os miúdos na catequese, vai haver sempre um contraste, vai haver sempre um confronto, e a certa altura eles vão-se embora, porque não tem um eco daquilo que foi a catequese. Porque uma coisa é, o miúdo aprendeu uma coisa, chega à casa e o pai partilha com ele e diz que sim, que é verdade. Outra coisa é o miúdo chegar à casa, partilhar, e o pai diz, não lhe diz que é a conversa da catequista. E isto vai desmontando totalmente, e é muito mais difícil chegar à própria criança. Mas é possível, bem, é possível. Se eu estou aqui hoje, exatamente porque valeu a pena que os catequistas não perderam a esperança. E eu acho que é importante nós também não perdermos a esperança, não perdermos essa atitude de trabalhar, e de maneira a que não percamos aqueles que o Senhor nos deu. Eu penso que é muito importante isso. Mas, claro, seria o ideal, seria que tivéssemos todos, não é? Que fosse a família. Mas, não sendo possível, pois nós continuamos a trabalhar, pelo menos pelas crianças, a ver se os pais conseguem chegar à comunidade e conseguem chegar a descobrir este Senhor, este Jesus Cristo, como já o disse. Eu outro dia percebi-me que, creio que é na Diocese de Coimbra, que há catequistas, talvez dos mais velhos, que à medida que dão a catequese, a lição aos miúdos, tenho contacto, não sei se todos, parte dos pais, e que lhe mandam um e-mail com a lição. Achei interessante, tanto porque, de alguma forma, olha, os pais vão vendo o que é que é dado aos filhos, e talvez isto também lhes faça bem. Claro, claro. Aliás, agora um dos projetos que está aí em voga na catequese a nível nacional é exatamente o trabalhar com as famílias, não é? Que acho que é importante. Mas penso que os novos catecismos, aliás, penso não, os novos catecismos já trazem essa dimensão de levar a catequese e os pais trabalharem com os filhos em casa, para que possam colaborar. Mas eu penso que é preciso ir mais além e não só mandar a lição aos pais ou mandar a catequese, mas acima de tudo é preciso chamar os pais a que os próprios pais tenham eles também catequese de adultos. Catequese para a idade deles. Catequeses próprias para a gente crescida, madura. Na minha diocese, o que está a fazer bastante, é relativo, mas pronto, o que se está a fazer, e acho que é interessante, estão-se a formar aqueles grupos bíblicos. Pronto, acho que é bom, e as pessoas andam entusiasmadas, e pronto, são valores que se transmitem, são valores que se recebem. Aqui no Algarve, o que é que está a fazer assim com os mais velhos, em relação a catequese adultos? É muito complicado dizê-lo a nível geral, mas aquilo que está proposto pela Diocese é que se criem grupos nas paróquias de Lécio Divina, em que se reza, acima de tudo, que se reza com a Palavra de Deus. Aqui na paróquia onde eu estou, concretamente, faço esse trabalho com os cursos de Cristandade, e há um outro grupo que é acompanhado por um outro senhor, que é leigo, que também faz esse trabalho de Lécio Divina. E depois também, não é? Também existe uma comunidade neocatecumenal aqui na paróquia que já faz esse trabalho também de estudo, de trabalho, de oração, a partir da Sagrada Escritura. Portanto, a nível da Diocese, é isso que está proposto pelo programa pastoral. Algumas paróquias, pois, implementarão facilmente, outras paróquias terão mais dificuldade em implementar, mas eu penso que, acima de tudo, é necessário fazer, é preciso dar aos nossos fiéis, aos cristãos de hoje, este alimento que é a palavra, que é muito necessária para a vida de todos nós. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. Assim é, e assim é. assim seja. E a terra bastam-nos. Querer mais é perder isto e ser feliz. Bendito seja o mesmo sol de outras terras que faz, meus irmãos, todos os homens, porque todos os homens, um momento no dia, o olham como eu. O que sinto, sem pensar em que eu sinto. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E sem encaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. E assim escrevo, querendo sentir a natureza. Nem sequer como homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E assim escrevo, ora bem, ora mal, que ainda aqui, levantando-me agora, mas indo sempre no meu caminho. Ainda assim sou alguém, sou o descobridor da natureza, sou o argonauta das sensações verdadeiras. Trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Flávio Martins, responsável pela catequese na Diocese do Algarve. Gostaria de falar do Sínodo dos Bispos e da nova evangelização e também do Encontro Mundial das Famílias. Vamos continuar mais um pouco a conversa com o Sr. Padre Flávio Martins. Sr. Padre Flávio Martins, quando a gente vai às Eucaristias ao domingo, vê que as igrejas não têm jovens. O que é que será isto? Bom, aqui é muito relativo, porque aqui ao sábado a Eucaristia com as crianças e os jovens da catequese é ao sábado à tarde. E daí que aqui ao domingo na comunidade paroquial não se nota a presença de tantos jovens. Mas eu lembro quando cá cheguei... quando se começou a preparar as etapas da catequese, as festas da catequese, eu achei por bem que algumas fossem ao domingo. Porque acho que é importante que a comunidade cristã do domingo, dominical, se aperceba que há jovens na igreja, que há gente mais nova que caminha e que está a iniciar este caminho com eles. Eu penso que hoje há jovens na igreja, e é a razão por digo isto, nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude. Não é tão visível em algumas comunidades como noutras. Eu penso que aqui o grande problema que está aqui é a falta de comunhão entre os mais velhos e os mais novos. Há sempre um choque entre os mais velhos e os mais novos. Mas a comunidade é feita dos dois. E é preciso que eles, os jovens e os mais velhos, se interliguem, se unam e que descubram exatamente que alguns têm uma maneira de ser e outros têm outra maneira de ser. Eu penso que, acima de tudo, é exatamente o que falta a isto, esta comunhão, que eu penso que é importante a viver, não só a viver na comunidade cristã. Eu vejo às vezes o eco que os catequistas me fazem da missa do sábado à tarde com as crianças, que há sempre um problemazinho com uma pessoa mais de idade, porque sempre sentou num banco e agora tem que mudar por causa das crianças, e os jovens que sentem aquilo e começam a reclamar. Bom, mas eu penso que a comunidade é feita disso também, deve crescer, mas a minha opinião, sim, que há jovens na igreja e não é... Não haverá tantos como havia antigamente, não é? Mas agora aqueles que estão, estão porque querem e vêm porque querem e vêm porque sentem necessidade também de vir e de estar. Portanto, eu quando coloquei esta questão, não era propriamente, pronto, a falar daqui, da paróquia. Sim, sim. Estava-me a rever no que acontece na diocese onde sai o programa, na diocese onde eu vivo, que não é a mesma. E quando me refiro, portanto, ao domingo, pois não estava... a pensar que vão ao sábado e que não vão ao domingo. É que nem os vejo no sábado, nem os vejo no domingo. Isto é uma tristeza lá para o meu parco, pronto, que sente uma tristeza, e eu também a sinto a mesma, quer dizer, mesmo como catequista, portanto, constantemente a gente está a falar, e eu falo muitas vezes sobre a missa, porque acho que é o melhor que a gente tem na nossa vida, e eu falo constantemente, mas não é fácil. Este ano, felizmente, e graças a Deus, o meu grupito do décimo ano até vai estar aí à missa, mas tem havido anos que mesmo assim a gente fala e eles não vão. Mas pronto, lá está. Quer dizer, se os pais também não dão o exemplo, se os pais não dão o testemunho, eu creio que também não é fácil os jovens puxarem pelos pais, quer dizer, se os pais não puxam pelos filhos, é mais difícil que os filhos puxarem pelos pais. No fundo, pode ser os pais também. Eu penso que há aqui dois aspectos. Primeiro é os pais, não é? Vou sublinhar este aspecto então. É necessário que os pais, depois que acompanhem os filhos, que os incentivem e que não digam apenas tens que ir, mas que os vejam ir. Ou seja, porque o jovem ou a criança a certa altura vai dizer, então meu pai manda-me ir e eu não vou, e ele não vai, então quer dizer, isto é necessário para mim, é só importante para mim, para ele não é, então se ele não vai, eu também não vou. Essa é logo a primeira atitude. Então o pai, eu costumo dizer isto aos meus, que o pai é chamado a ir, é chamado a estar com o seu filho, porque a igreja não é depósito das crianças. Participe, que esteja com ele, é muito importante. O segundo aspecto, eu penso que os catequistas também têm que assumir um pouco essa responsabilidade, que é a seguinte: eu testemunho quem é Cristo para mim. Ou seja, se eu viver a catequese, se eu fizer a catequese a partir daquilo que é o meu testemunho, se aquilo que eu disser eu vivo, eu o cumpro, a criança acredita. Mas se aquilo que eu estiver a dizer é apenas porque está no catecismo, ele sabe que eu não vivo e não acredito aquilo. Não perguntemos como, não sei. São coisas do Espírito. Mas isto toca. E é o testemunho do catequista, a sua disponibilidade, a sua atitude, a sua predisposição, o gosto com que fala dessas coisas. Então isso atrai a criança, atrai os jovens. Caso contrário, não atrai porque é a mera doutrina que se está a transmitir. E eu penso que temos que passar muito mais do papel para uma catequese mais vivencial e mais testemunhal. Uma experiência concreta da vida, que lhes dê resposta, que eles possam dizer assim: epá, o meu catequista diz isto e é verdade e ele acredita. Então porquê é que eu também não posso acreditar? Porquê é que eu também não vou para experimentar? Simplesmente isto, não é? E isso fará com que a criança vá descobrindo que afinal Jesus Cristo não é meramente uma coisa que vem escrita num catecismo, é uma informação, uma teoria, mas é de facto uma pessoa que se é presente, que é real, que é concreta e que se faz meu companheiro no dia-a-dia. Claro, estou a dizer isto tendo em conta o crescimento das próprias crianças, não é? Os catecismos estão preparados exatamente para isso e o nosso testemunho deve passar também por isso. Olha, estamos a falar para jovens, não estamos a falar para crianças, mas eu costumo dizer que as crianças entendem tudo aquilo que os adultos entendem, porque se for o testemunho a criança entende perfeitamente. Eu penso que acima de tudo é isto, é as famílias acompanharem, estarem presentes, é um meio, é uma forma, e o outro é o testemunho do próprio catequista. Entendo muito bem o que acabou de dizer, e às vezes até dói, também me dói, e até já tenho dito reuniões diocesanas, lá, com a presença do bispo. Quer dizer, eu não entendo, às vezes, como é que pode haver catequistas que nem sequer à missa vão. Quer dizer, isto não é possível. Quer dizer, o que é que as pessoas podem transmitir? É que nem é possível transmitir, porque isto, o que é que o Papa diz? Quer dizer, se o que fazes não levares à oração, se não tiveres uma vida de piedade, se não tiveres uma vida de sacramental, mesmo que saibas, o trabalho que estás a fazer é chuva que cai no vidro e que salta e que não vale de nada. Estás-te a enganar. Podes vir muito satisfeito, mas aquilo não vale de nada. Isto é o Papa que o diz. Portanto, isto é uma realidade. E eu penso que os catequistas têm que interiorizar isto. E enquanto isto não acontecer, pronto, tudo e tudo... Eu acho que há que ter esperança, mas enquanto de facto os catequistas não viverem aquilo que ensinam, não testemunharem verdadeiramente o Evangelho nas suas catequeses, nunca vamos chegar a lado nenhum. Andaremos sempre a trabalhar esforçadamente, né, e nunca conseguiremos. E no fundo é isso que diz o Santo Padre, e certamente muito bem. Ou seja, se eu não viver, que é aquilo que eu digo, se eu não viver, pois não me serve nada o trabalho que estou a ter. Sim, sim. O bispo brasileiro, responsável pela catequese, disse que a Bíblia é o livro predileto da catequese e que um catequista não cumpre a sua missão se não chega a descobrir a importância de ter a palavra de Deus entre as suas mãos. Quer comentar? Quase não merece comentário esta frase. Ou seja, de facto, o que é central na catequese é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Pois, eu penso que às vezes o catequista se perde. Se perde, inclusive com os livros. E não texto do Evangelho, se calhar tem tanta doutrina para dar, não é? Se toda a catequese estiver centrada. Aliás, toda a catequese está feita a partir da palavra de Deus. É. E a palavra de Deus tem um momento especial. E eu acho que o catequista dará esse momento se ele próprio viver. A pergunta que eu faço é, ao que diz o bispo brasileiro, não é? Se o catequista não descobre que a Bíblia é o livro predileto, aliás, eu diria de outra vez, se o catequista não descobre que esse é o seu alimento, como vai dar a comer aos outros? Se ele não descobre que esse é o livro predileto em relação até ao catecismo, como é que ele vai dar aos outros? Então penso que, primeiramente, o catequista tem que descobrir o que é a Sagrada Escritura, o que é a Palavra de Deus, e que importância tem ela na vida e que importância tem ela na catequese. E aí sim, o jovem descobre e vê a importância. E quando tudo for a partir da Palavra de Deus, tu terás um fundamento muito forte. Outra coisa que eu acho que falha muito na catequese, tanto lá para a minha diocese, não me refiro à diocese do Algarve, porque não conheço a realidade, mas é, por exemplo, a seleção dos catequistas. Muitas vezes convidam-se pessoas, ou que, pronto, não têm culpa, mas que não têm conhecimentos, se calhar não têm apetência. Todos nós temos talentos, mas não temos os mesmos talentos. E cada um os pode e deve fazer render consoante os talentos que tenha. Agora, nem todos temos que ser catequistas, nem todos temos que ser acólitos, todos temos que ser leitores. Agora, eu penso que se calhar esta seleção, que ver, selecionar, e a pessoa pode ser um mau catequista, mas pode ser um ótimo leitor, um ótimo acólito, e eu penso que isto se calhar era importante fazer. Na minha diocese não acontece. Queres ir? Vem. Mas depois a pessoa diz, mas eu não sei, eu vi isto neste princípio de ano, e isto aconteceu na catequese onde que casa na minha paróquia. Pessoas que foram convidadas, que se apresentaram e que estavam convencidas que depois tinham uma catequista para colaborar, para ajudar, porque elas nunca tinham dado catequese. E eu vi catequistas que saíram de lá chorar, porque a coordenadora tinha-lhe dado alguma esperança de que as ajudaria, e elas viram-se com o livro na mão e não se sentiram à vontade. E saíram dali a chorar. Isto acho que não pode ser, porque a pessoa não... Se não dá catequese, pode dar outra coisa. E se não dá este ano, pode dar para o ano. Agora, atirar com as pessoas para ali sem o mínimo de noção, eu penso que se calhar tudo isto também contribui para que as coisas continuem mal, não é? Não sei. Tudo isso é uma consequência daquilo que estamos a dizer e vivemos hoje. Aquilo que acontece, de facto, na nossa diocese, na diocese do Algarve, em muitas paróquias, pois é isso que sucede também. Ou seja, procura gente de boa vontade, mas a boa vontade já só não chega. É necessário ter mais algo do que a própria boa vontade. Daí que nós insistimos muito que na catequese só poderá dar catequese, só poderá fazer catequese, é que eles têm a curso de iniciação de catequistas. E nós procuramos este ano na diocese, estamos a fazer, ou seja, de um curso para o lado do Barlavento, outro curso para o lado do Sotavento. Quem conhece a diocese sabe aquilo que eu estou a dizer, tendo em conta a extensão da própria diocese. Mas penso que tudo isto passa muito pela responsabilidade de cada um dos párocos. Tenho um rascunho, um desejo adiado, uma linha traçada num papel rasgado. Trago uma ideia em bruto, uma imagem distorcida. Mas um sonho não basta para apimentar a vida. Eu sei bem o que é andar em contramão, e não tenho pudor em abraçar a solidão. Eu sei bem o que é dar a voz à razão quando um verso não chega para acalmar o coração. Trago um gesto ensaiado na ponta dos dedos. Perdi-me nos trilhos, esqueci-me dos medos. E era a novidade que me levava à aventura. Falta-me a sede da tua loucura. Eu sei bem o que é andar em contramão, e não tenho pudor em abraçar a solidão. Eu sei bem o que é dar a voz à razão quando um verso não chega para acalmar o coração. Sr. Padre Flávio Martins, em tempos ouvi que há uma grande lacuna no ensino da catequese, dado que se fala pouco do diabo. O que é que lhe parece? Como é que eu vou dizer isso? De facto, hoje na vida da Igreja, na vida dos fiéis, não se fala do diabo, não é? Essa é a grande vitória que o diabo teve no nosso tempo. É dizer, convencer as pessoas que de facto ele não existe. Mas eu penso que, a dado momento, nas catequias, se calhar não tanto dos mais novos, mas dos mais velhos, é preciso ter presente que o mal existe, que o demónio existe, e que o demónio intervém na vida das pessoas, separando-as, dividindo-as, no fundo, semeando a sua semente e não deixando que Deus faça presente, ou seja, tentando convencer que aquilo que ele apresenta, aquilo que ele tem para dar, é muito melhor que aquilo que Deus dá, porque o dá sem sofrimento, que o dá sem grandes lutas, sem grandes dores. Agora, eu penso que essa pode ser uma lacuna em toda a, mas aí a nível geral, não só da catequese, nem de toda a Igreja, não é? Que não se fala do demónio, e ele é muito presente, não é? Muito presente. É necessário falar. Sim, sim. Falar como Jesus Cristo falava, ou seja, se não falar, pelo menos ter a consciência de que ele existe, de que ele é muito presente, porque está presente, não é? E nós vemos isso nos divórcios, em tudo isto em que a nossa sociedade, no fundo, acaba por viver, nesta depravação ou perversidade da sexualidade, nestes programas de entretenimento que nós vemos, que no fundo são todos feitos a partir... tudo sempre da sexualidade, como seja da publicidade, das novelas, tudo isso é presença, não é? Sempre desta dimensão do mal na vida do homem, e depois a nível de toda a sociedade, da corrupção, sei lá, da mentira, da falta de honestidade, sei lá, em tanta coisa, não é? E penso que sim, que nós cristãos temos que ter essa consciência e esta certeza de que o demónio de facto existe e que está presente na vida de do dia-a-dia, é que estar atento para não nos deixarmos cair na cilada armada por ele. Porque eu costumo dizer às vezes às pessoas, só para terminar, ele sabe muito mais Sagrada Escritura do que qualquer cristão. Ah, sim. Mas não faz apostolado. Não. Usa a Sagrada Escritura para nos enganar e para nos iludir. Exatamente. Esteve nas jornadas em Madrid ou não? Não, não tive a oportunidade. Já esteve em Atrias ou não? Já. Estive em Colónia, Toronto, Austrália e Roma. O que é que pensa das jornadas? São um meio extraordinário para que a Igreja chegue aos jovens e para que a Igreja dê um testemunho exatamente da sua juventude. Esta presença agora das Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid destes milhões de jovens é de facto, eu penso que acima de tudo as jornadas são um testemunho fantástico, extraordinário da juventude, da vivacidade, da vida da própria Igreja, para mostrar ao mundo que afinal não estamos velhos, não estamos caducos e que ainda há quem acredite que de facto vale a pena seguir Jesus Cristo, jovens e não só a gente maior, de mais idade. E eu até vou citar aqui o Papa, que ele diz, portanto, as jornadas são como que um caminho que abre fronteiras, cria amizades e que torna visível o que é bom, portanto, que é bom estar com Deus e que Deus está connosco. Exatamente. Portanto, dão coragem aos crentes, muitas vezes, que se sentem isolados e quase perdidos. Portanto, acho que é muito interessante. E agora, no próximo ano, já é no próximo ano, que vamos ter jornadas no Brasil. 2013, é verdade. Daqui, está a pensar que vai um grupinho? Não sei, ainda não pensei isso, mas espero que sim, espero que mas daqui da paróquia, sim, exatamente, aliás, eu já fui contactado pela paróquia Matriz Portimão e vi cá um grupo de jovens fazer também o seu trabalho, não é? Vender as suas coisinhas, já para começar a juntar alguns dinheiro para poder participar nestas Jornadas Mundiais da Juventude no Brasil, em 2013, no Rio de Janeiro. O nosso tempo vai chegando ao fim, mas eu tenho que lhe colocar aqui mais uma questãozinha ou duas, e que são as seguintes. O Papa tem falado muito sobre o silêncio e a oração. Bento XVI escolheu para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, portanto, deste ano, dia 20 de maio, o tema Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização. Não lhe parece uma coisa contraditória para a comunicação social, o silêncio? Bom, é uma questão muito filosófica, silêncio e a palavra. Eu lembro há tempos quando dei aulas no Cefla sobre a revelação, falava do silêncio e da palavra. Não. De facto, aquilo que eu acho que o Papa está a dizer, ou poderá querer dizer, porque eu não conheço o documento, não o li, não o estudei ainda, eu penso que será acima de tudo isto. É preferível, se calhar é a altura de fazer silêncio de palavras superficiais, vazias, sem sentido, e darmos atenção à palavra que é a palavra verdadeira. E os meios de comunicação cristã, ou de inspiração cristã, se calhar devem estar muito atentos a isso. Se calhar vivemos num tempo de muitas palavras, de muito palavreado, e certamente é necessário chegar ao tempo também do silêncio e deixar que a palavra fale em nós. Eu penso que acima de tudo será isto que o Papa Bento XVI quererá dizer. Sem o ter lido ainda, não sei. Não é? A ideia com que eu fiquei, portanto, é que é tanta gente a opinar, é tanta opinião, e que depois a pessoa acaba por se sentir perdida. E só no silêncio é que de facto consegue saber onde é que está a verdade. Claro, é muito importante sublinhar esse aspecto do silêncio, porque hoje em dia já não somos pessoas em silêncio, estamos sempre a falar. Os brasileiros costumam dizer, têm um termo, olha, se agora me recorda, quando nós falamos, ele vai, e quando nós nos calamos, ele vem. Exatamente, é isso, não é? Ou seja, quando nós falamos, Deus cala, não é? Mas quando nós nos calamos, Deus fala. E eu penso que é importante, de facto, a dimensão do silêncio, não é? Eu acho que há muito palavreado. Basta que olhemos à nossa sociedade. Por esta situação da crise económica, tudo o que tem-se passado na Europa, são inúmeros os comentadores e todos opinam de maneira diferente. E nós paramos e perguntamos, afinal, em que é que nós acreditamos? O que é que nós podemos fazer? Ou seja, não nos dão tempo a pensar, a refletir. E penso que será isso que o Papa quererá dizer, não é? Sr. Padre Flávio, então vamos à última questão. Já falamos da nova evangelização, mas eu ainda cá volto. Quem lhe parece que sejam os protagonistas da próxima evangelização? Será que isto vai ter protagonistas ou não? Eu não sei se seríamos dizer os protagonistas, mas acima de tudo eu penso que a grande protagonista terá que ser a própria Igreja. Terão que ser todos os fiéis cristãos. Mas penso que acima de tudo a grande responsabilidade está naqueles que estão no meio do mundo. Ou seja, os fiéis leigos terão uma grande responsabilidade nesse aspecto. Mas também os fiéis ministeriais, não é, se posso dizer assim, os claro. Sacerdotes, os presbíteros, os bispos, toda a hierarquia terá também essa missão. É óbvio, é óbvio. Mas penso que, eu costumo dizer que nós temos uma missão, não é? A nossa missão é diferente, ou seja, a nossa missão é educar aqueles que vêm até nós, que estão connosco, para que esses depois possam educar os outros que não estão connosco. Eu penso que todos nós poderemos ser canais, não é, desta graça, desta evangelização, deste evangelho. Mas penso que, no fundo, os grandes, vamos dizer, utilizar a sua palavra, os grandes protagonistas poderão ser a vir os fiéis leigos. Eu acho que a altura de... Nós chegámos ao momento em que já não podemos contar com os padres para tudo. Nós não chegamos para as encomendas todas. E é preciso que nós, Igreja, tomemos consciência disto, que é necessária também esta dimensão laical da nossa Igreja, não é? Dos leigos, unidos, não é? A toda a Igreja Ministerial também. Cada um tem o seu campo. Ninguém tem que atropelar ninguém. Não. Agora, há campo para todos. Exatamente. Os leigos têm que ser orientados pelos clérigos. É um facto, é indiscutível. Agora, isto, da forma que está, eu penso que, de facto, os leigos, se não forem... Pronto, eu disse protagonistas, como podia ter dito. Eu penso que, de facto, se os leigos na família, se os leigos na rua, se os leigos no trabalho não fizerem mais alguma coisa, pronto, tudo isto está numa situação... Se os próprios leigos que estão no meio do mundo não viverem o seu evangelho, não estão a ser aquilo que deveriam ser. Eu dou um exemplo para terminar da experiência que tenho das comunidades neocatecumenais. Aqueles que compõem as equipas de itinerantes, ou seja, das equipas de catequistas, são sempre leigos, acompanhados sempre de um sacerdote. Mas é sempre o leigo que é responsável, o sacerdote acompanha. Não quer dizer com isto que o sacerdote não tenha o seu papel, não tenha a sua intervenção. Tem, no momento certo, até para às vezes corrigir o catequista ou chamar a atenção do catequista. Mas no fundo está lá presente a Igreja adulta, no sacerdote. Mas o catequista é aquele que toma a palavra, é aquele que anuncia. E isso não impede de todos nós vivermos o nosso carisma, a nossa dimensão ministerial. E penso que é um enriquecimento até para a própria Igreja. Sr. Padre Flávio Martins, o Papa e a Conferência Episcopal Portuguesa pedem aos sacerdotes, aos consagrados, para no dia a dia andarem identificados na forma de vestir consagrado. Sempre que o vejo, o Padre Flávio encontro identificado como sacerdote. Felicito, ao mesmo tempo que lhe posso afirmar, a maioria dos leigos apreciam os sacerdotes que assim vestem. Para mim isto é um sinal. Acima de tudo, não é ao ter de ser visto ou a ter privilégio em relação a ninguém. Antes, pelo contrário, no tempo em que corre hoje, é de facto um sinal muito importante. Eu faço questão de andar sempre identificado com o capção. E o mundo em que vivemos precisa de sinais. Exatamente. Eu costumo brincar, e às vezes há colegas que não entendem, não é? Que eu costumo dizer que até as próprias religiosas deveriam voltar a usar hábito. Ou seja, não é uma questão. O hábito não faz o monge, não é o andar de capção que me faz mais padre ou menos padre. Sim. Mas é um sinal para o mundo, é um sinal para o mundo de que existe ainda gente que faz a opção por Cristo de maneira diferente, uma opção radical, que contraria este mundo que não se quer comprometer com nada. E lembro só um exemplo, só um episódio que aconteceu com um dia de reunião de clero, em que eu cheguei de capção e um colega meu, que tinha começado a dar capção, depois deixou, meteu-se comigo. E eu disse assim: olha, eu fico espantado como é que nós brincamos mais do que os próprios leigos, porque os leigos gostam-nos mais de ver assim do que nós próprios uns aos outros. E há tempos eu vi o de capção e disse: olha, dou-te muitos parabéns porque voltaste a usar aquilo que já tinhas deixado de usar. Mas acho que é muito importante, não só para o presbítero, como para toda a comunidade, para como toda a sociedade, de facto, ver o presbítero identificado é um sinal da presença de Cristo também, da presença da Igreja. Sr. Padre Flávio, o nosso tempo expirou. Ok. Agradeço a disponibilidade que tive para estar. Obrigado eu, pelo convite, não é? Foi o programa Conversas em Rede, iniciativa de Irmã de Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.